Desligar e ligar o sol. Durante o confinamento, a nossa professora falou-nos num livro que achava muito interessante: O Rapaz que Desligou o Sol. A mãe da Matilde fez chegar o livro à professora. A Docinho, nome que chamamos à nossa professora, começou por dizer que iríamos trabalhar português, matemática, estudo do meio e também falar do ambiente, tudo com o mesmo livro. Ficámos muito entusiasmados. Aprendemos muitas coisas e agora todos sabemos o que é um desastre ambiental. O rapaz da história só pensou nele e nos seus gelados e ia destruindo a Terra. Recontámos a história só através de imagens. Desenho 1. Não podia faltar a história aos quadradinhos e relatamos o final da história em banda desenhada. Desenho 2. Individualmente, tentámos arranjar uma solução para salvar o planeta onde vivemos. Demos asas à imaginação e inventámos um final para a história em forma de desenho e em texto narrativo.